Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes! Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é sexta-feira, estamos a iniciar mais uma noite de fim de semana. Hoje é 3 de dezembro de 2010 e eu cá estou com vocês para mais música, para 30 minutos de dance music, a melhor dos anos 90. Ora, vamos chegar em primeiro com uma musiquinha que bateu muito naquela altura. Bem no finalzinho da década, os Anvil 65 trouxeram-nos Move Your Body. Ainda ficamos também com outra grande, grande música que fez parte das grandes pistas de dança da década de 90, da primeira metade da década de 90, Robert Miles lançava One and One e foi um grande sucesso naquela altura. Hoje é uma lindíssima recordação. Pois muito bem, estimados ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, a número 126. Hoje vamos dançar e a dança começa agora! Move your body, come on now everybody. Move your body, move your body. One and One. Esta música bateu muito nas discotecas dos anos 90. Agora vamos ficar com uma música que dá pelo nome de Fred Come to Bed. A música é espetacular e é dos Ironic, aliás, dos Ironic, assim está correto, é dos Ironic. Vamos ainda ficar com música de Luna, o tema dá pelo nome de Mambo, para arriba e para baixo, para bailarmos. É sempre mexer nesta noite de sexta-feira, 3 de dezembro de 2010. Whoa, whoa, Fred, come to bed, cause my mix had sex with a sexy ex. Oh, Fred, come to bed, baby, I won't let your dreams get wet. Whoa, whoa. Right. Aqui na Rádio Antena Web tenho dois temas para fecharmos a emissão de hoje. O primeiro chama-se Masters and Servant e é de quem? Estão a ver quem é que é, não é? Precisamente dos Depeche Mode. E logo depois vamos ficar com os BBE e o tema Seven Days para fechar em grande esta edição do nosso Musicalia. Já sabem então que terça-feira estarei de volta. Atenção, porque quanto à música da dança, isso só vai acontecer na próxima sexta, portanto, de hoje a 8 dias. Conto convosco. Um forte abraço, bom fim de semana e até terça-feira. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. We should. It's a lot, Master of Servants.